O que você faz pra ser feliz? Meu filho vai ter nome de santo. Rodrigo Santoro. Melhor momento da minha vida. Meu ponto alto, minha obra maior. Minha Opus Dei. Oh, Raulzinho Reis. Aí você olha se o livro tá chorando. Que nem no Chapolin, que tem a lixeira, que tem o olhinho assim. Ele cai do estranho. Cai pela janela, né? Ele se suicida. Livro suicida. Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Internet da Robôs e Humanos Seres Outros, escutam que Robôs e Humanos Seres Olá! Eu sou o Fernando Baroni. E aqui, comigo, tentando entender o que acabou de acontecer. Eu vi, só não gostei, achei muito estúpido. Eu tava tentando fazer alguma coisa, foi o que aconteceu em 10 segundos. Uhum. E aqui está ele, Thiago Pirilampo Zanetic. Nossa, cansa isso, né? Você pulou a parte que todo mundo conhece. Eu sei, eu tentei, mas eu... Foi direto pro tchaca tchaca bum. Peraí, vamos voltar. Nossa, mas só erra. Você erra, Zanetic. Nossa, era 30 segundos. Aí, ó. Umba, umba, umba, re. Hoje vai ser... Não, errei. Eu ia fazer só nesse ritmo hoje. É o vídeo da banheira de Nutella do Gugu. Eu vou pôr outro vídeo. Você viu o vídeo do irmão do Felipe Neto cantando? Não. Ah, mas cê, eu vou colocar agora. Desculpa, ouvindo. Você realmente acha que eu fico vendo o vídeo do Felipe não, Neto? Não, não. Viralizou de, no, não, não, no, sério, no sério. Twitter. Assim. Olha pra minha cara. Eu sei. Olha quanto tempo eu mexo na internet direito, não que nem você. Você acha realmente que esse tipo de bosta chega até mim? Sim. Do jeito que eu filtro as redes sociais. E se chegar, eu vou clicar. Eu, porra, Thiago. Não, eu vi um tweet zoando. Peraí, eu vou postar mais pra frente. Na banheira de Nutella é para poucos, mas vocês ficaram do meu lado. Já são milhões de likes, inscrições e comentários. Comentários. Quem não acreditou, quebrou a cara. 5 milhões de focas pulando na cama elástica. Não faço por mim, eu faço por vocês. Não faço por mim, eu faço por vocês, aham. Banheira de Nutella não é pra qualquer um. Realmente, gasta dinheiro em Nutella. Nutella é caro, filhão. Tomar no cu. Nossa, esse cara é o que há de pior na internet. Desculpa. Esse já é oficialmente o episódio mais desnecessário dos nossos podcasts. Que bom que eu vou estar de férias. Eu preciso contar uma história legal agora, né? É, então, vai ser impossível. É. Você já contou que usou lixo, papel e jornal. Nossa, do acho que eu já usei as já era, nada supera essa história. Nossa, nada. Eu usei as melhores histórias, é verdade. Nossa, nada que... nunca vai superar essa história. Será que eu esgotei minhas histórias boas da minha vida? Eu preciso de novas aventuras. Ninguém tem tanta história boa assim na vida, cara. Ah, eu tenho. Não. Eu contei quando eu fui preso? Não. Ah, olha lá. Isso pode ser muito bom ou muito bosta. Eu tô chutando no muito bosta, porque você tá aqui falando comigo. Não, eu não fui preso, foi assim. Não, eu fui preso. Ih, não, calma. Ih. Eu fui levado no camburão para a delegacia, fui encaminhado para o DP, porque... Deep. Do deep. Double deep. Nossa. Essa pior referência já usada que, tipo, 3 pessoas vão entender. É, eu tava com os amigos no metrô, Sé, e aí eu com meu visualzinho, punkzinho, aquela coisa meu toda. Deus. Aí os skinhead vieram. O cara veio e tal, meu amigo derrubou o skinhead. Eu acho que eu já contei essa história aqui. Acho que não. Não? E aí o meu amigo deu um soco no skinhead que veio pra cima dele. Pum! Não contou essa história nem pra mim. Sério? Então, daí, pá, ele bateu no skinhead. Dois que eram 3 e eram eu e mais 2. Então, assim, foi justo a briga. Aí, pô, eu vim correndo, plim, dei um chute, tá, aquela coisa plim. Toda, assim. E aí veio os guardas do metrô, né? Pá, pá, pá, pá. E aí, assim, levaram a gente lá pra... Fomos de camburão, no meio, no mesmo... Com os skins. Né, os caras com os caras estavam com punhal, os caras estavam com tchaco, um monte de coisa, né? Por isso que os dois não entraram na briga, né? Dois... Coisa de skinhead retardado. Coisa de skinhead babaca. Qual skinhead não é babaca, né? Bom, mas aí, beleza, estávamos lá na delegacia lá da Barra Funda, lá do metrô. E aí o delegado era o quê? Negro. Quando a gente entrou, eles entraram na frente, eles sentaram, tinha três lugares. Aí o cara falou assim, não, lixo é de pé. Aí falou, vocês podem sentar. Aí eu e meus amigos sentamos, assim, os caras ficam lá de pé, cabeça baixa, assim. E os skinheads, um deles era menor de idade. Ele era o maior, ele era enorme, assim, o cara era fortão, com uma bandeira do Brasil amarrada no braço. Aí o pai dele teve que vir lá. O moleque chorava copiosamente. E porque ele falou, eu quero fazer barro branco, né? Fazer barro branco, né? Uhum. O cara falou, você tem passagem na polícia por agressão, porque ele foi pra cima do meu amigo, né? Então, você não vai fazer nada. Você não vai entrar em nada. Você vai ter que estudar agora pra ser alguém. O polícia... Foi isso. É, eu tava certo. Não, é, foi normal. Mas assim, pelo menos eu fui preso já. Uau, caralho. Você já foi preso? Devia estar na orelha do seu livro, Thiago Zepanetic. Para de falar, Thiago Pesanetic. É ruivo da Zona Norte, faz quadrinhos e também fez esse livro. Já foi preso. Já foi preso. Acaba assim. Nossa, eu sempre entendi muito mais. Eu coloco no final das biografias sonotônico. Deve ser muito chato quando você fala as mesmas perguntas, da mesma forma, na mesma ordem. Sim, exatamente. É tipo eu ruivo as piadas que eu sempre ouvi a vida inteira. Tudo que você já falou pra mim, eu já ouvi a vida inteira. É que eu sou simpático. Não vai me impedir de falar. Eu não sou simpático a você. Hoje eu vou de limusine, mas eu já andei de trem. Não é isso a música. É, pô? Não. Como é que ele fala? Não é essa sequência da rima. Ah, tudo bem. Tudo bem, cacete. A rima, segue a rima. O jovem no Brasil nunca é levado a sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério. Não é sério. Deixa ele viver. É o que liga. É o que liga. Segue a rima. Agora acertei. Ferro na boneca, pedrada na vidraça. Tudo que eu tenho eu conquistei na raça. Eu não sou simpático a ninguém. Hoje eu vou de limusine, mas eu já andei de trem. Skater. Santos. É. Pois é. Vamos lá. É, mas sabe, a gente tá se tornando cada vez mais famosos. Nós estamos... É, isso é o que você pensa. Segue o que eu tô falando que você vai entender. Nós estamos cada vez mais famosos. Isso é o que você pensa. Nosso podcast... Não, mas que tudo está crescendo. Nós estamos com uma audiência maior a cada episódio. Está crescendo, coisas... é mesmo nosso cabelo. É proporcional. Quanto menos cabelo, mais audiência. E o canal ganhando inscritos novos todos os dias. Isso Sim. Não é um canal. Diariamente. E será que as pessoas vão nos cultuar, Fernando Baroni? Ah, a gente vai fazer esse tema. Eu tô tentando fazer. Eu achei que era outro. Teve um episódio passado aí que você falou, pensei num tema bom e anotou. Eu acho que você perdeu. É, foi o passado. Nem era tão bom. Só não explorou direito. Nem era tão bom. Era bom. Era bom, o tema era bom, se a gente fosse competente no que a gente faz. Mas tem muito tema bom separado que a gente não faz porque precisa pesquisar. Sim, a gente fala, nós vamos fazer. Era pra ser no mês do aniversário, né? Era, né? No era pra ter até meu podcast extra no mês de aniversário, segundo o Thiago. Por falar nisso, não, mas eu vou fazer uns negócios legais, fica tranquilo. Mas, hoje a gente vai falar de culto às celebridades na rádio. Isso não é um podcast. Era isso que eu ia perguntar mesmo. Tô treinando, vai que me chama. Por que você fez o Luciano Huck na rádio? Como é que é, Luciano? Loucura, loucura, loucura! Caldeirão! Aqui no Caldeirão. Ferro Velho, como é que é o nome do programa? Lata Velho. Lata Velho. Soletrando... Roletrando. Tinha o do basquetinho lá, dos esportes loucos, né? Tinha. Isso é Olimpíadas do Faustão. Não. Se a pessoa fizesse os bagulho, ganhava sei lá, R$10. É pior que o Silvio Santos, né? Eu lembro do Silvio Santos uma que época. Ou reformar a casa no Lar do Cilar. Lar do Cilar. Eu lembro que o Silvio Santos, uma vez, ele ficou explicando que ele usava um durex especial pra não estragar as notas, as cédulas. Soltasse depois. É. Lembra quando o Silvio Santos caiu lá com o negócio? Lá, que ele, tipo, era um tapete que as pessoas ficavam puxando, ele caiu. Lembra quando ele caiu na água? Eu lembro que ele ficou. Mas isso é muito fácil. Foi lá, levou um rola, maravilhoso. Mas pena que o Silvio Santos ele parou nos anos 80 e ficou, e hoje em dia ele só fala babaquice, né? Ele sempre falou, mas é que a gente não reparava porque era. Não, mas então, mas ele sempre falou. É que os tempos eram outros, mas piorou, ele não se atualizou. Nos últimos 5 anos, assim, piorou muito porque ele ficou muito mais velho. Sim. E aí foi aí o grande foda. Ele é um avô sem filtro. É. Na ele televisão. Ele é um bisavô sem filtro. Pô, ele tem 85 anos, uma coisa assim. Por aí. É. Mas é um cara que foi muito cultuado em seu tempo. Porra! Né? Ainda é. Ainda é, Cenoura Bravanel. Vai virar feriado nacional a morte de Silvio Santos. Nossa, vai. Pode ter certeza. Vai. Nossa, vai ser o velório mais atendido de todos os tempos. Fazer aquela carreata, nossa, com bombeiros. Vai. Nossa, a última vez que a gente teve algo desse tipo foi quando morreu o Senna, né? Nem as palestras, as manifestações dos 20 centavos. Ah, não, não. Vamos chegar perto daquilo. Vai ser ridículo perto do funeral do Silvio Santos. Nossa, puta. Mas é sem dúvida alguma. Silvio Santos tem 86 anos. 86 anos. Quanto que eu falei? 94? Não, você falei... falou 80 e pouco. 80 e pouco. Eu até acertei. Ele faz aniversário dia 12 de dezembro. Ele nasceu em 1930. Ele faz aniversário no dia do Stan Lee, eu acho. É? É. Olha. Ixi, será que vai morrer os dois juntos? Stan Lee tem 10 anos a mais que ele, né? Será que vai morrer os dois juntos? Ai, pelo amor de Deus. Não, é 28 de dezembro, Stanley. Stanley nunca ganhou presente de Natal. A minha irmã faz aniversário dia 25 de dezembro, coitada. Uia. Coitada nada, a minha irmã é chata. Esposa do Rafael também, né? Do Rafael Fernandes. É verdade que eles até fazem sempre Michel. A festinha, né? Eu nunca consegui ir numa das festas que eles fizeram. Porque Natal, né? É compreensível. Não, eles fazem normalmente ou antes ou depois. É, mas... Mas eu sempre trabalhei no dia. Ah, você tinha esse problema. Agora tudo que é de fim de semana você pode ir, Thiago, que legal. Ai, caralho. Puta merda. Gente, não me chame pras coisas, eu não vou. Você não é também... Acabou sua desculpa. Você também não é daquele que, tipo, marca alguma coisa e fica torcendo pra que dê algo errado pra não ir? Não, se eu não quero ir, eu falo que eu não vou. E quando você fala, eu vou em tal lugar, mas você acaba não querendo ir, você acaba não falo, indo. Eu falo, não quero ir, não vou. Ou não falo nada e não apareço. Depende da ocasião. Ah, tá. Bom. É, eu estaria do dia 28 de dezembro. 28 de dezembro. Capricórnio, é isso? Pior que eu acho que é, velho. É. O Cenoura Bravanel. Sagitário. É dia 12. Dia 12. Eu nunca ganhei presente de dia das crianças, porque eu faço aniversário 2 dias antes. Você ganhava embutido no presente de aniversário. Mas não era justo, porque minha irmã ganhava 2 presentes no ano, né? No aniversário dela em junho e em outubro, do lado do meu aniversário. É verdade. Além do de Natal. Então ela ganhava um presente a mais que eu no ano. Mas agora, por isso que você expulsou ela do podcast, que ela não pode nem aparecer no podcast. É, culto às celebridades. Vamos lá, Fernando Baroni. Esse tema é carnudo. Bom, mas vamos lá. Eu diria o contrário, porque normalmente celebridades são uns peitinhos, né? É, mas vamos lá. É, as pessoas cultuam porque é uma forma de tapar o vazio e a dor da existência. Não, isso é consumo. Então, calma. É diferente. Elas consomem informação e ou produtos dessas pessoas, certo? E elas... Pra quê? Pra esquecer da realidade cruel que é a vida delas. Eu acho que o culto às celebridades tem mais a ver com... Olha só, dá pra ser famoso, dá pra ter uma vida foda. E a pessoa fica sonhando com aquilo, entendeu? É o escapismo. Hoje em dia é até mais fácil que as pessoas se iludam com isso por causa do YouTube. Não, e a gente o YouTube não, por causa da internet. Né? Nos anos 2000, começo do século XXI, foi muito... O entretenimento de massa foi muito mostrar tipo a pessoa comum virando celebridade. Sim, é verdade. Ficando famosa, ficando rica, conseguindo não sei o que lá. O boom dos reality shows, sabe? É. Fulano era... fazia misto quente todo dia no ganhou Food um Truck, milhão no Big Brother. Aí foi no Masterchef, fez uns pratos loucos, abriu o seu restaurante picudo que cobra R$200 o prato. Isso é verdade. Isso e é... ganhou 12 estrelas da Michelin. Isso é verdade. Houve uma amplificação disso com os reality shows, né? Começou aqui no Brasil com No Limite. Nossa, mano, caralho. Comer olho de cabra. Outra celebridade que falamos, passou uma rasteira na Globo maravilhosa, né? Que o Silvio Santos, antes de Nossa, sair sim. o Big Brother, lançou. Que foi assim, foi bizarro, porque tinha uma cobertura de imprensa falando que existia o Big Brother, antes do Big Brother não, existir. Mas não é que é, não é bizarro, é muito esperto. Ele se mostrou interessado em comprar os direitos da Ebemol, como é que é o nome da... Edemol. Endemol. Endemol. É isso? Endemol. Ele ia comprar os direitos de Big Brother, ele falou, pegou os manuais, as coisas de como era o programa, falou, não tem interesse. A Globo entrou na jogada. A Globo comprou. Como a Globo é a Globo, começou a fazer um puta uedo, tipo, nossa, um reality show que é sucesso no mundo, vai passar na Globo. Era a pauta antes de acontecer. E aí? Aí o Silvio Santos fez a Casa dos Artistas. Casa dos Artistas. 2 meses antes. Alugou uma casa do lado da casa dele, meteu umas câmeras lá. Casa do Morumbi, né? Era a casa dele mesmo, isso é verdade. E aí ele juntou lá subcelebridades no lugar. Subcelebridades, que era nossa, bem próximo de pessoas comuns mesmo. O primeiro tinha quem? Supla, Bárbara Paz, Alexandre Frota. Foi o que eu trouxe Frota de volta. Foi o que trouxe Frota de Frota. Frota de Frota. Nossa, tipo... Tinha mais alguém de relevante? Não, tinha gente Tinha um incrível. Ator global. Tinha um cara que era de cabelo meio grisalhas. Parecia meio que o Jubilula lá. Tô chegando lá. Nossa, a Regina Volpato apresentava a Casa dos Artistas. Nossa, é verdade. Tinha a Mari Alexandre. Mari Alexandre, é. O Matheus Carriere. ele que eu tava tentando falar. É, Nana Gouveia. Puta, Nana Gouveia é verdade, ela tava. A Núbia Oliver. Ô, mulher bonita, né? A Núbia Oliver sempre foi um crush meu. Marco Mastronelli. Mas aí... Leandro Learte, que desistiu. Ah, é verdade, o que é o do arte popular, né? Uhum. E a Alessandra Scatena, que era, tipo, menina de palco do Gugu, né? É. Depois ela ainda conseguiu, teve uma carreira, né? E quem ganhou foi a Bárbara Paz. Bárbara Paz. Eu lembro de Supla contando o segredo do seu cabelo espetado. Que era clara de ovo. Clara de ovo. É, mas isso ele contou, mas eu já sabia. Ah, porque você era punkzão. Eu era punkzinho, mas eu não passava. Eu passava gel mesmo. A segunda edição teve a Joana Prado. Ah, sim. A Suzana Alves. O Vitor Belfort. Que entrou depois. A Ellen Roche. Nossa, é verdade. O Ricardo Mac. Ricardo Mac seguindo o Igor. A Siang. Puta Siang, que tava lançando na época seu disco, seu livro de contos eróticos. Sim, a Carola Scarpa, o X. A Carola Scarpa morreu, né? Morreu. Puta. Carola Scarpa. Nossa, tinha o X, é verdade. O rapper. Quando boas minapá. É, caralho. E a Mariana Kupfer. Quem é essa? Eu conheço o nome. Radialista. Ah, é mesmo, é verdade. Caralho. Olha e teve uma terceira que eu nem sabia que tinha existido. Que tinha com os fãs, que tinha o Aguinaldo Timóteo. Tinha o Aguinaldo Timóteo. Mas é bom a gente estar falando isso, porque as pessoas assistiram suas subcelebridades e com todo... Mas, assim, quem não assistiu na época? Teve a quarta. Nossa, era o quê? A temática era protagonistas de novela. Meu Deus do céu. Não, tem uma pessoa famosa. Tipo, o mais famoso daí não é tão famoso quanto a gente. Não, não né? tem, velho. Não tem mesmo. É, que deve ser os atores das novelas do SBT, né? Pérola Negra, né? É. Nossa, a fase de ouro de Paulo Ricardo. Quando ele cantava. Cantando aberturas de novela do SBT, mano. Imagine era de uma novela, não era? Era. Mas a minha favorita dessa época... Canta. Acho que era de Pérola Negra. Não, não era. Era de uma outra. É. Que era... A abertura era com o Paulo Ricardo. Ah, era ele mesmo. No patente, numa porta, assim, numa casinha rústica. Tinha um chroma key com também. Com um paletózão, assim. Ah. Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim. eu gosto que você faz o sotaque direito. Eu sei que eu... Ah, eu queria estar contigo, mas sei que não... Sei que não é permitido. Muito eu já bom. Trombei ele num shopping. Acho que foi no Ibirapuera. Eu trombei na padaria. Paulo Ricardo onipresente, né? Qual é o nome daquele? Do Paulinho Vilhena. Já vi ele na Galeria Ouro Fino, acho. Não, com cabelo ou sem cabelo? Sem cabelo. Sem... Ah, então é o versão, é, versão contemporânea. É, ele já aparecendo idoso. Ô, na galeria... Paulinho Vilhena é Benjamin Button, né? A cabecinha igual sim. Eu já vi. Ah, como a gente tá falando de celebridades, que eu já vi. Na galeria eu vi o cara do cachorro grande, que realmente parece o cachorro. Cara, eu já vi o Pato Quevedo. Puta que pariu. Você não pediu pra tirar uma foto? Beat that no busão. Nossa. Eu levantei pro Pato Quevedo sentar. Nossa, que momento. Ele falou, não precisa, filho, não precisa, vou descer no próximo. Foi sensacional. Nossa, ele pegou o ônibus do ponto da Rebouças, da Consolação com a Paulista, uhum. E foi até Oscar Freire. Foi isso. Nossa, tá bom. Ele desceu um ponto, dois pontos. É um senhor, né, pô? É um senhor. Não, mas foi incrível. Não, maravilhoso, realmente. Tava indo trabalhar. Caralho, muito bom. Eu acho que esse foi o meu melhor encontro com celebridades, assim. Ó, eu já vi o Guga, Fatboy Slim de chinelo. Mas eu não consigo ver o Fatboy Slim da minha cabeça sem chinelo. Não, talvez de Crocs hoje em dia. Eu só vi as celebridades que são muito elas, assim, sabe? Tipo, a Glória Maria, ela é exatamente o que você imagina que a Glória Maria é. Ah, eu já vi os irmãos Gallagher. Oh, aí já é meio nível internacional. Ah, apesar que o Fatboy Slim também é do mesmo lugar, né? É, eu já vi o vocal do Art Brut, conversei com ele. Ah, sei se você contou aqui. Quem mais? Cachorro Grande conta como celebridade? É, eu falei agora há pouco. Ah, eu vi o cara, o Paulo Miklos. Paulo Miklos é da hora. É legal. Ele hoje em dia ele tá legal, que ele virou ator, né? Uhum. Tal, assim. Eu vi o Paulo Miklos, eu vi o Chorão na galeria. É, devia ter falado, imito você, rapaz. Você levou um soco, igual o Mano Brown me encarou. Saindo da galeria, mano. O Mano Brown me olhou feio. Mas eu acho que ele é o jeito que ele olha, né? Mas assim, ele. É porque você também é um leitoso do caralho, né? Não, você. Não, eu não tava fazendo nada, eu tava saindo da galeria. Ele tava... Então, devia ter olhado pra você. Olha o tipo de gente que vem na galeria. Que raiva. É. Não, mas se eu tivesse no andar de baixo, até ok, vai. Ele poderia falar que esse branquelo. O térreo é meio que misto. A mescla, é. É, o térreo onde eu comprava roupa. deixa eu ver quem mais. Eu vi o Guga, que é alto pra porra. Acho que... Eu vi o... Ah, já vi o Gustavo Borges, que realmente é alto pra porra. Ah, tem que ser, né? Não, ele é assustadoramente grande, velho. É, acho que deve ser tipo Guga. Ele tem tipo a proporção... 2 metros. Ele tem a proporção de desenho de super-herói, sabe? É aquele que são 8 cabeças e meia pra você montar uma pessoa na anatomia. E o cara tem formato de... É, ele tem aquele formato de asa delta, assim. Eu ia falar sorvete de casquinha. Sim! Aquele trapézio, maluco. É. Não, porque, pra quem não sabe, quando você estuda anatomia pra desenhar, uhum. Pessoas têm 7 cabeças. Uhum. 7 cabeças e meia. Super-heróis começam em 8 cabeças e meia. É. Começam. mas então, sabe uma coisa que eu acho engraçado de cultos? Eu acho que eu vi mais celebridades, mas eu não me lembro. Mas o que eu acho engraçado de culto às celebridades é o fato de que existem os fãs do casal. Nossa, sim. Tipo, por exemplo, o Gregório Duduvier lá com a Clarice Falcão. Você separou, eu não acredito mais no amor. Amor não existe, não e sei tem, o quê. Tem a galera que é entusiasta de criar casais, né? Que é o famoso shippar agora na internet. Só que assim, fazem de gente viva? Faz, né? Faz. Não é só de personagem, né? Acho faz que de não. Tudo, qualquer coisa. Nós temos o nosso, né? O Barotic. Não, como que era? Barotic era? Era Tyrone, não era? Tyrone, bom job interessante. E aí, tipo, por exemplo, Neymar e Bruna Marquezine. Daí fala assim, no TV Fama. O programa... TV Fama, caralho! Ok. Eu aumento, mas eu não invento. Inclusive, eu vi o Leão Lobo na rua já. Não era o Leão Lobo que falava isso, era? Não, esse daí é o... Meu Deus do céu, o Rubens... Não, como é que é? Nelson Rubens. Nelson Rubens. Eu ia falar Rubens e Evaldo Filho. Esse que adoraria ser uma celebridade. O cara que mais... Mas cara, ele é foda numa coisa. Passa aqueles clipes do Oscar que passa, tipo, um monte de filme, assim, tipo, um segundo de cada filme. Ele fala todos. Tá, ele é um nerdão. Grandes bosta. Não, assim, ele é bom no ofício porra. Dele. Eu vi aquele que morreu que também comentava filme no Oscar. É o José Wilker. Zé Wilker. É o Zé Wilker mesmo? Uh-huh. É que eu confundo ele com o Zé Maier, o assediador. Não, é o Zé Vilker. Então, provavelmente também era. Mas ele morreu. É, não sei se ele era. Ele parecia ser bacana, né? Ah, eu vi a sua imitação de... É mesmo? E eu ouvi a voz dela antes, assim. Foi aquele efeito meio fã de podcast, sabe? Assim, que eu tava... Foi no Oscar Freire. Tinha um bistrozinho, assim, que tava, voltando do trabalho, passei ali. Uhum. Aí eu só escutei ela falando... Nossa, eu vou pedir uma massa. Nossa, você vê como eu imito bem. Eu quero contiglione. Pede a carta de vinhos. Você pode me trazer a carta de vinhos, por favor? Acho que hoje eu vou tomar um Cabernet Sauvignon. Ó, é. Sextou pra Marília. mas assim, daí nós temos... Quem são as maiores celebridades de hoje em dia? As Kardashian. Beyoncé. Kardashian. Beyoncé. Beyoncé, sim. Rihanna. A Beyoncé, ela tá atingindo quase o nível de entidade mitológica. Nossa, a Beyoncé, ela deve abençoar as pessoas quando ela então, passa. Então, ela é tipo semideusa. É verdade. Que carreira bem, construída. É, verdade. E pior é que ela saiu do Destiny's Child lá, né? I'm not surviving, say my name, love you, say baby, não, errei. É essa, né? Mas eu lembro da música anterior, essa que era... Bills, Bills. Tô vendo. Viu? Você lembra bem. Ah, eu lembro mais que as pessoas. Mas se eu não me engano, o pai da Beyoncé era o empresário, o idealizador das Destiny's Child. E aí, tipo assim, meio que faz sentido que tenha uma esperteza toda, tipo uma máquina que uma máquina, gostei. Uma máquina! Uma máquina que girava, assim, que foi erguendo ela. Porque ela saiu no momento certo, foi o caso do Justin Timberlake no seu NSYNC. Que ele parou de usar cabelo de miojo também. Na mesma época. É. Baby, bye, bye, bye, bye, bye. Mas são pessoas que souberam ter um pós-carreira. Porque todos os outros integrantes... Bye, bye, bye. I'm dancing this for you. Dirty Bob. Oh, yeah. Sick and tired to hear it all these people talk about. What's the deal with this pop life? When's it gonna fade out? A trick you try to realize what you do is not a trend. We gotta do whatever it is and take to the end. Come on, doesn't matter. The car drive, the ice around my neck. Você notou que a gente fez assim? A gente fez com a mãozinha assim. Eu queria que isso fosse um vídeo. A gente fez muito in sync. Nenhum dos outros integrantes de boy band teve... O Joey porque é o primeiro que pula do barco que consegue fazer a carreira. Não, e é sempre o que é maior que é o maior. Depende. É o mais projetado. Né? Depende, porque no Take That, por exemplo... Ah, o Robin Williams. Que era um trio. Não, Take That era um quarteto. Era um quarteto, Ele não era a voz principal, ele não tinha destaque no Take That, e ele teve a carreira solo relevante. Nossa, na Inglaterra ele é tipo... É que assim, aqui ele no Brasil... Sim, sério. Ele tem a rainha e tem o Robin Williams. E eu gosto. Eu adoro aquela música Angels. Ele é bom, mano. Ele é bom. Ele é bom, ele é bom. E ele é meio cuzão. Não, mas ele é o cuzão calculado. Eu gosto de gente cuzona calculada. Que é, tipo, ele é só cuzão porque ele precisa ser pra aquilo. Mas ele não é cuzão real, assim, eu acho. Não sei. Mas o Joey Fatone... Eu sei o nome desse cara de boy band pra caralho. O Joey Fatone, o Lance... O Lance é legal, que o Lance era o integrante de boy band que era homossexual assumido. Uhum. Isso é legal. Mas foi depois, né? Ah, ele sumiu depois, é verdade. Então não é tão legal que ele meio que deve ter, né, segurado. Acho que foi uma tentativa de voltar à relevância no disputadíssimo espaço por atenção nos programas sobre celebridades. E lá nos Estados Unidos é pior que aqui, né? É predatório. Que lá tem o TMZ, que aqui o TV Fama é tipo assim, é a quinta série perto do que é o TMZ. Nossa, sim. Os caras vão no aeroporto, a pessoa tá saindo, enfia um microfone na cara da pessoa. A galera entra no banheiro do avião pra falar com a pessoa. Nossa, sim, é agressivo. O TMZ é tipo guerrilha, assim, né? É um negócio assustador. Mas assim, mas você vê que essa fama meio que enlouquece as pessoas às vezes. Sim. Porque nós tivemos o caso famoso da Britney em 2007. Britney é careca. Puta, mas aquilo lá, sinceramente, assim, tipo, as pessoas viram muito piada tudo, mas aquilo era assustador, dava muita tristeza ver aquilo. Ah, teve aquela menina também, qual é o nome? Ah, Lindsay Lohan. Alison, alguma coisa também, que é uma atriz de série. De filmezinho, que era enlouquecida foda. Essa, é, não, da... essa menina ficou grave Alison mesmo. Alison Brie, não é? Não, Alison Brie não. Alison Brie é uma normalzinha. É a... Sabe o que é, né? Puta merda. Mas Lindsay Lohan, sim. Lindsay Lohan, ela... Nossa, caralho, como é que é o nome dessa menina? Essa menina ficou grave o negócio. Eu ia falar Vanessa Hudgens, ó. O próprio Justin Bieber, a gente já comentou aqui, que é um cara que deu uma pirada louca. Eu acho que... Não sei se hoje em dia ele tá ok. Deve estar. Tá. Deve estar de boa, né? Bom, de boa ele tá mega rico, né? Mas é. E isso normalmente enlouquece. Amanda Bynes, lembrei. Amanda Bynes. Lembrei, caralho, lembrei. Nem deu pra escutar o. Eu não ditei. Não ditei. Eu tava com a aba aberta, eu não sabia o que escrever pra procurar. Não, essa menina meio que pirou. E ela era mó, tipo, aquela American Sweetheart, né? Assim. É, acho que ela teve carreira infantil na Disney também, não teve? Eu não sei se ela veio da Disney. Normalmente vem. É. Por exemplo, Justin Timberlake, supracitado, a Britney Spears, a Christina Aguilera. Só Beyoncé que não, por motivos de Disney. Divindade. Não, também é verdade, eu não tinha ido pra esse lado, mas é real. Disney é super racista, velho. É, quem é o outro que é um Baby Disney? Qual é, tem um nome que eles são, tem o um nome do que é do clube do Mickey. Ah, não me lembro. Clubber, sei lá. Que é o... Clubber do Mickey. O Ryan Gosling. Ryan Gosling era, sabia? É mesmo? Ô, rapaz, aquele sem o franzido já tinha fazia sucesso bem antes. Caramba. É. Tem mais, e muita gente que veio dali do clube do Mickey e tal. Que é o equivalente da Malhação. Que é o celeiro de atoreszinhos. Que bizarro, né? Tem o TMZ, TV Fama. Malhação, clube do Mickey. Malhação nos deu... Duas grandes celebridades. Uma grande fisicamente. Né? Sim, ele, o astro maior. Um mito. André Marques. Um deus entre nós. Que bom, André Marques. André Marques fez um bocotão. Que bom. Vai linkar aí duas coisas de André Marques. André Marques fez uma Malhação. Vejam esse clipe, quem não viu. E o outro, que é o melhor de todos. DJ. André Marques DJ. Se eu tivesse o poder de viajar no tempo... Eu iria nessa festa em que André Marques discotecava. Esse é um momento da humanidade, assim... A humanidade teve vários momentos importantes, sabe? Assim, a queda do Muro de Berlim foi muito importante. A construção, né, sei lá, das pirâmides. 11 de setembro foi relevante, foi importante. Não, é importante pra história, sim, é. Acaba se tornando... Teve também, deixa eu ver... Teve a invasão dos mongóis. Invasão dos mongóis. Teve a construção de Stonehenge. E... André Marques DJ. Teve a discotecagem do André Marques. Na festa mais bizarra de boyzão que eu já vi na minha vida. Quem é a outra grande celebridade que saiu do Malhação? Vamos ver se você tá em sync. Tem alguns, né? Tem aquela... Não, é o cara. O? O cara. Céu da Malhação. Que virou, assim, aquele mito inesquecível das celebridades nacionais. Que ultrapassou qualquer limite. Sim. Não sei. Serginho Rondjakoff, também conhecido como Cabeção da Malhação. Puta, é mesmo. Cabeção esse que não é produto nacional. Cabeção é importado. Cabeção é nascido nos Estados Unidos. Por que eu sei esse tipo de informação me é algo... Por quê? Minha cabeça, ela tem umas caixas de trivia que eu não sei pra que eu tenho, mas eu sei. Eu sou muito... O Vitinho tá completamente alucinado ali. Ele tá olhando pro nada, assim. Ele tá procurando o cabeção. Tá procurando mosquitinho pra zoar. É. Ele tá muito... Então, mas é... Nossa, realmente... O cutecagem do André Marques. Mas o Cabeção acabou que, tipo, depois não tem carreira, não tem nada mais, né, assim. Não, mas ele virou aquele mito, sabe? É, ele... Mas depois que ele apareceu na internet de novo com os vídeos Lua Louco... Ah, ele falando umas coisas muito loucas, né? É verdade, teve isso. Mas aí a internet, você tocou bem nesse assunto. Porque, tipo assim, nós temos as mega celebridades. George Clooney, Brad Pitt, Angelina Jolie... O panteão hollywoodiano. O Tom Cruise... É que você tem, assim como mitologias, que você tem, sei lá, celta, nórdica, grega, romana, você tem também essas segmentações de celebridades. Você tem hollywoodianas, tem da música. Da música, é. Você tem da TV, da bizarrice. Sim, é verdade. Da indústria pornográfica, você tem as infantis, você Tem... Na indústria pornográfica realmente tem, né? Como é o nome daquele cara de bigode? Sempre esqueço o nome dele. É Rocco, não é? Não, não. O Rocco é outro. É o... O gordo. Eu ia falar John lá, Jones. É, é o Marvel, o marciano. O John Jones. Aquele é o... super tiozão, né? É, o tiozão. É, esqueci. Ron, alguma coisa, né? Ron James? Ron Jeremy. Tá. Acho que é, John, acho que é Ron Jeremy. Eu falei John Jones. John Jones é o caçador de Marte lá, o Ajax. É o Ron Jeremy. Ron Jeremy. Que até no Friends, no episódio em que eles não podem desligar o pornô, a cena, tem a, tá passando uma cena dele, do Ron Jeremy. Eu não vi, não faz muito tempo que eu tava passando, eu vi. É... Ah, tem a Sasha Grey. Tem o Rocco. Tem o Scorpio. Scorpio? Eu acho que tem. Scorpio? Eu acho que tem, na verdade. Olha, o Vitinho tá completamente... Tem o Vitinho. Completamente apaixonado. Nós tivemos aqui... Ó, nós tivemos o nós tivemos a maior... Da música, você falou. Nós tivemos os Beatles. Aham. Uh-huh. Os Elvis. Aham. Uh-huh. Aí houve a tentativa americana de combater os Beatles, que foram os Monkees. Ah, teve os Beach Boys. Beach Boys. Os Big Bad Boys. Todas as minas gostam de nós. As minas gostam de nós. E nós tivemos também o equivalente dos Beatles no Brasil. O RPM. Oh, mas era... Esse aqui era os Menudos. O Menudo não era brasileiro. Polegar. Polegar. Sabe? Alguma coisa assim. Dá pra mim o seu amor. Dá pra mim. Cascavelete, era equivalente de Beatles, mano. Nossa. Nossa, Polegar, é verdade. Eu vou até ouvir Polegar quando chegar em casa. Como é que era a música? Tinha a música da Copa? Como é que era? Ai, caramba. Puta, nós vamos fazer um programa sobre os anos 80 aqui, mas não sobre... vamos falar sobre a Nintendo, vamos falar sobre o Ghostbusters. Não, a gente vai falar da... Aquela desgraceira. Da desgraceira dos anos 80, assim, sabe? Do que passava no programa. Da ombreirona. Se não passasse no Chacrinha, não tá aqui no programa. Da, assim. Da super ombreira. Super ombreira. Das roupas quatro números maiores que as pessoas. As mulheres com os cabelos curtos, batidinha aqui e grande quadrado, em cima. Quadrado, é, em cima. Sim. A minha mãe, ela fazia um topete, assim, e ela fazia assim pra ficar... É, tipo, o cabelo ficava tipo armado, assim, sabe? Meu Deus. Não, sim, você vê, é muito bom. Tipo e com Tina Turner, né? Tipo Tina Turner, exatamente. We don't need another hero. Ficou igual. Uh-huh. Outra musa dos anos 80, realmente, né? Ela tá bem até hoje, na verdade, Tina Turner. A gente tem as celebridades meio que instantâneas, né? Elas são efêmeras. Elas vêm e vão muito rápido. Ah, isso tem bastante. Que é quando você, acho que era onde você queria chegar, você falou, internet, internet, sim, internet. Não, eu ia falar porque, tipo, mudou. Agora, tipo, meio que pasteurizou. Sim, a relação das pessoas com isso é isso, diferente. Isso, né? É. Tem uma proximidade. Digamos que, assim, houve uma época em que a coisa era muito afastada, né? Sim. É... E aí, tipo, o que aconteceu? Esse afastamento que existia, que era, tipo, um global... Ah, o astro da novela. Esses eram... Tony Ramos. O Antônio Fagundes. O Valmor Chagas. Francisco Cuoco. Acho que ainda mais pra gente que morava em São Paulo. A Vera Holtz. E essa galera toda ficava no Rio, né? Então, é verdade. Nem trombava ela. Era no Leblon. Tivemos, sei lá, uma outra galera, depois dos anos 90, tipo Miguel Falabella e tal. Você não trombava artistas da TV. É, não. Imagina. Se você morasse em São Paulo. Jamais. Era muito difícil. Era só no Rio que eles moravam, é verdade. Porque era da Globo, né? Tipo, eles eram do Projac. Você trampa ali, sabe? Pra que você vai ficar indo pra outra cidade? E aí agora não. Agora, tipo assim, a molecada vai num evento, tá lá o... Sei lá, o irmão do Felipe Neto. Numa banheira de Nutella ambulante. Uau, tipo, não sai da Nutella. É tipo um carro puxando assim, tipo, ele tipo vai... Um coato. Deixa a banheira Nossa. Em pé e só tem a cara dele pra si. Assim, open your mind. Nossa, ele já deve estar no nível que ele deve ter uma liteira carregada por umas quatro pessoas, quatro homens. Ele é o Xerxes da Nutella. É, homens besuntados de tanguinha carregando besuntados uma banheira... Besuntados no quê? Na Nutella. E aí eles carregando, assim, quatro homens carregando ele na banheira de Nutella. Ele... E são batatas fritas gigantes que seguram a liteira. E ao redor dela tem todo um acabamento de fidget spinners. Meu Deus. Ai, ai. Mas, assim, É, de novo, voltando pro negócio da fama, pode acabar, destruir a pessoa e tal. É... Bela volta. Você viu que eu, você viu como eu vou, pra onde eu voltei? Não, porque, tipo assim, porque é o caminho completamente natural da coisa. O Macaulay Culkin, por exemplo. É que o Macaulay Culkin, ele... Ele era criança famosa, é pior. Criança é pior, porque a criança você se torna muito poderoso criança, só que numa época de formação. Não tem controle de nada, nada, né? Nem de emoção, nem de comportamento, é tipo nada. Aquele filme Cheque em Branco. Sabe o que eu tava pensando? Cara, esse filme era incrível. Era legal esse filme. Eu, tudo que eu queria na vida era ganhar um cheque em branco, achar na rua. O moleque faz um castelo, assinado, né? Assinado, ele que aluga um castelo. Ele aluga um castelo que tem um tobogã que dá a volta por dentro. Sim. Que até ele foge dos bandidos assim. Uhum. Sabe o que eu tava pensando? Vamos falar sobre o McDonald's dentro da casa do Riquinho. Que tinha no filme. Todo mundo lembra do filme do Riquinho que assistiu nos anos 90. Cara, eu não lembro. Dentro da casa do Riquinho, Macaulay tinha Culkin, tinha o McDonald's. Pra pagar o filme, né? Tá, vamos lá, vamos pensar bem. É tipo bem. O Michael Bay. Esse McDonald's tinha caixa registradora. É. Nessa... Então ele pagava? Ele pagava. Tá. Ele... Não, a franquia não era dele. Ou, pra dar sentido à vida do assalariado da franquia dele... É isso, é onde eu ia chegar. Que porque tava você lá trabalhando dentro da casa dele. É. Tá, mas aí ele... Ele, se você acha que ele comia todo dia lá? E se ele comia todo dia, tipo, vender 1, 2, 5, 8 lanches por dia é o suficiente pra manter um estabelecimento aberto? Não, mas ele era rico, né? Então ele pagava, ele devia dar uma boa gorjeta? Ele, não, ele pagava o salário das pessoas. O negócio não era lucrativo. Só isso. É igual o... Ou se muitos amigos fossem na casa dele e ficassem com fome. Não, é que é o que aconteceu no filme. Que daí eles iam comprar... É engraçado que, tipo, o Rick Riquinho é um filme... Não é Riquinho Rico o nome dele? Não, é Rick Riquinho. Só no filme, né? Não. No desenho ele era Riquinho Rico, não era? O sobrenome dele é Rico. Rick Riquinho. Não, o sobrenome dele é Rico. Ele era o Riquinho Rico. Não sei. Richie Rich. Não, em inglês é Richie Rich. Então, sim. É Riquinho Rico. Porque até tem a teoria de que ele é o Gasparzinho, né? Sim, sim. Mas no desenho era o Riquinho Rico, cara. Não, é Rick Riquinho. Não era. Procura aí. Caralho. É, o Rick Riquinho, na verdade, é a história da vida do Michael Jackson. E ele é interpretado pelo Macaulay Culkin, que era amigo do Michael Jackson. Michael Jackson, esse que foi esmagado pela fama também. Não só por isso, como traumas pré-existentes de abusos de seu pai e afins. Riquinho Rico. Toma essa! Não, ninguém nunca falou isso. Herbert assim. Richards é o dono da verdade. Versão brasileira, Álamo. Eu gosto do Gota Mágica. São Paulo. É, aí tem o versão brasileira, como é que é? Marshmallow, Rio Marshmallow, de Janeiro. Marshmallow. Herbert Richards. Herbert Richards é o mais famoso, né? Esses são os célebres anônimos, assim, se for ver. Quem é Herbert Richards? E quem é a pessoa que fazia a voz, né? Versão brasileira, Herbert Richards. Ou nos Estados Unidos tem todo um culto do cara que fazia a voz de trailer, né? Sim. Aqui não e tem. E tem o cara da voz do Duke Nukem também, que é famosão, faz vários bagulhos. Ah, tá, o cara faz várias coisas, que não é só famoso por isso, né? Pior que tem uma pessoa que é famosa só pela voz, por uma coisa, que é o cara que faz a voz do Mario. É que o Morgan Freeman. Qualquer pinguim ele tá narrando, né? Qualquer coisa que é pra essa internet, já foda o Morgan Freeman, você tá lendo isso na minha voz, você está lendo na voz do Morgan. Não tem como... You are reading... Não dá nem pra imitar, mas... Tipo, não, não dá. É uma cadência. É que ela é ao mesmo tempo encorpada e grave e aguda. Se você pegar a impressão vocal... E aplicar a fórmula de Fibonacci. você tem o sentido da a razão vida, áurea da ali. Voz. É a, como chama aquilo que tem um negócio que os cientistas tentam. Ah, foda-se. É porque. E nós temos cientistas como celebridades, como o Neil deGrasse Tyson. Hello, boys. O Carl Sagan. Carl Sagan. Einstein. Einstein era uma famosão. Era famosão. E póstumo ficou mais ainda. Yeah. Né? Eu adoro como Einstein é sinônimo de inteligência pra qualquer coisa. Você escreveu um livro, você é mó Einstein. Tem uma coisa que a gente pode falar que eu acho interessante, que é a celebridade póstuma. Tem muito. Muito comum no Brasil. Também, sim. Você consegue pensar em qual, qual é o comentário geral quando você fala que você escreve e tal? Uhum. Ah, depois que eu morrer, talvez valha alguma coisa. É verdade, é verdade. Normalmente a pessoa quer deixar seu legado e sabe que... Porque depois... é o coitado, né? Tipo, ah, nossa, ele morreu, ele tentava tanto, ele nunca foi reconhecido, sabe? É verdade, a gente... É a história do coitadismo. Do coitadismo, é verdade. Todo mundo passa por isso quando é brasileiro. Por exemplo, o Belchior, recentemente. O Belchior acho que teve uma... Ele voltou a atenção? Ah, isso porque sim. Porque ele morreu. Uhum. Não, isso sim. Sabe, de repente, meu Deus, o Belchior... É aquela coisa também, como é que a gente não lembrava dele, sabe? O Belchior foi um bom exemplo nesse sentido, você tem razão. Tem o maior exemplo disso é o... O que tá acontecendo? Oh, não! Ele vai levar um choque mordendo o fio. Então, para. Justamente. Que maldoso você, seu comentário foi muito maldoso. Pavlov, mano, você aprende. O mais famoso, mais célebre caso de celebridade póstuma, sabe quem é? O Vincent van Gogh. Ou Van Gogh, para os íntimos. Porque ele conseguiu vender um quadro em vida só. Né? Caralho. Dá mó dó, né? Se eu fosse ele, eu ficaria tão puto. Se depois virasse... Ô, meu, ó, 200 anos depois, sendo um dos pintores mais famosos do mundo, eu falo, pau no cu, vocês arrombados, devia pegar fogo em tudo que eu fiz. E eu tava zoando, meus quadros bons estão escondidos no porão lá da casa, vai ver os negócios mó foda, assim, aquilo lá era tudo zoeira, assim. Não, mas, sabe, que raiva, velho, que raiva. Não, aí mostra no Dr. Who que ele chorando, emocionadinho. É. Mas apesar que... Eu ia ficar putíssimo, mas velho. É muito foda aquela cena lá do Dr. Who. Eu ia ficar muito puto se alguém virasse e falasse, não, Fernando Baroni foi um gênio, incompreendido. Eu falo, teu cu, você tá falando isso só porque eu morri, filha da puta. Isso é, linka o Dr. Who, essa cena legendada, porque essa cena é bonita. É bom que tem o Bill Nighy. E todo o peso da cena. E aquele Van Gogh, ela parece comigo quando fica velho. Sim, nossa, é verdade. Ele parece mesmo. É tipo o ruivo estragado. É o ruivo que nasceu na mina de carvão igual o John Hurt. Não, tinha data de validade do ruivo, passou faz 6 meses. É tipo aquele presunto que o mercado tá vendendo barato, que vai vencer no dia seguinte, assim. Só que já tá produtos feio. Próximos ao vencimento. Já tá meio cinzentada, sabe? Você tá do preço que tá próximo ao vencimento. Mas você é fã de alguém? Mas fã, assim, de alguma celebridade? Você tem alguma celebridade que você fala, esse cara... Que a gente costuma dizer que nós somos putinhas de alguma coisa. É, exatamente, né? Por assim dizer. Pode ser músico, pode ser alguma coisa. Vivo? Não, tanto faz. Sim. Ó, eu já gostei muito do Silvio Santos, vou ser sincero. Gostava bastante. É que você tem relações diferentes de celebridade. Não, né? De ser fã. Você tem o fã que você gosta muito do que a pessoa faz, tem o fã que você gosta muito da pessoa. Tem gente que você gosta de forma irônica. Sim, você se diverte com a pessoa, então você gosta, você é um fã. É, né? É, não necessariamente pelos motivos que a pessoa gostaria de ser lembrada. Você tem... Quem ouve o podcast sabe de um exemplo, não posso falar. Você tem um rolê mais idolatria mesmo, né? A idolatria eu nunca tive. Caralho, essa pessoa é muito foda. Eu quero ser essa pessoa quando eu crescer. Meu, eu talvez tem eu tenha... Tem vários tipos, talvez, sabe? Eu tenha tido isso uma época com o Stan Lee, que eu achava... Nossa, eu nunca tive foda. O Stan Lee. Eu tinha... Eu não gosto muito quando diminuem o Stan Lee demais. Não, eu entendo ele quando... Ele é super importante, só que... Sim. É aquela coisa do nerd chato, né? Exato. Ah, o Jack Kirby, não sei o quê. Sim, concordo. Tem que... Isso tudo... Mas assim... O Kirby sozinho não teria feito gibi nenhum. Exatamente. Os conceitos vieram do Stan Lee, não, os dois fizeram em dupla. O Stan Lee sabia vender. Exato. Sabia se colocar. Não, exato. O Kirby sozinho só ia ficar fazendo uns desenhos quando trabalhava na fábrica de feijão. Mas é exatamente de feijão, isso. Tipo, ia ficar fazendo rasbisco. Foram os dois, assim. Eu não gosto. Eu entendo que os dois têm que ter importância, sim. Só que eu não gosto quando diminuem o Stan Lee. Stan Lee é mega importante. Eu sou uma putinha do Neil Gaiman. Já discutimos isso aqui. É verdade, você é mesmo, Neil Gaiman. Asimov é foda, só que ele já morreu. Eu não sou muito fãzaço do Tolkien. Eu gosto de Tolkien, mas não sou tipo que nem as pessoas. Não tenho fascínio absurdo. É, eu acho ele muito bom o que ele fez, tudo assim, mas não tenho esse nível de loucura. A maioria dos tipo, grandes ídolos pra mim, de pessoas que eu acho que foram fodas, todos mortos. Assim. Meus heróis morreram de overdose. Ah, é. Overdose, que ele era carioca. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos Estão no poder! Vai ver, o presidente do Brasil é o Ayrton Marinho, né? Poder! Mas a maioria tá morta, tipo. Especialmente que assim, eu tenho muito isso com gente que escrevia bem. Ah, eu tenho um mito maior então, na minha vida, o Bill Murray. Ah, Bill Murray é foda, no geral, é um ser humano foda. Então, o Philip K. Dick, o Asimov, o Ray Bradbury. Sim, sim. São os escritores fodas, dos vivos, tem o... Bradbury, que eu tenho um livro autografado. O Neil Gaiman. O Neil, o Neil Gaiman, ele é o caso que, tipo assim, mesmo que você não goste do que ele escreve, você gosta reconhece. Dele. É, você reconhece. Porque ele é foda. Sim. Acho que não tem ninguém que odeia o Neil Gaiman falar que bosta. Tem vários escritores contemporâneos que eu gosto, mas eu acho que eles não chegam nesse nível. De eu gostar tanto, sabe? E o Alan Moore? Não. Não chega. Eu acho o Alan Moore foda no que ele faz, mas eu não tenho essa idolatria. Eu não queria ser ele. Eu sou assim também. Eu não queria fazer o que ele faz, sabe? Exato. Eu não tenho pretensão alguma. Eu falo sempre isso. Não, nunca queira ser o Alan Moore. Apesar de eu estar com a camiseta do Alan Moore hoje. Não, mas o que ele faz é muito além. É outro rolê, tá ligado? É o tipo de coisa que eu admiro, mas não quero fazer. É. Tipo assim, eu acho foda. Eu admiro muito o Alan Moore, mas não quero fazer o que eu ele faz. Eu não me vejo naquilo ali, sabe? É. Agora, histórias de fofinhas com gatinhos e são coisas sobrenaturais. Aí beleza. Beleza. Eu consigo me ver muito mais na praia do Neil Gaiman do que do Alan Moore. O Neil Gaiman, né? O Alan Moore é pro Tadeu, é uns caras meio loucos, assim. A gente tava falando no último episódio de escrever, né? Uhum. A gente chegou a falar disso, né? Sim, foi. Escrever distopia, não foi? Uhum. Eu super gostaria de escrever uma distopia se eu achasse um jeito... que eu acho isso bom de escrever. Eu queria escrever uma história com magia. Eu queria escrever uma história futurista. Eu queria escrever uma história no estilo exato do Neil Gaiman. É, você tem... E soltar, assim, de graça, sabe? Ah, faz. Um dia. Um dia. Um dia. E da música? Da música? David Bowie. David Bowie era foda. David Bowie, eu virei fã tardio. Foi o mesmo caso que com Dylan. Freddie assim. Mercury. Dylan. Meu, Dylan. Não é o Dylan, é o Dylan. Can o Bob. Eu adoro. How does it feel? Eu adoro no We Are the World. Que tem lá, aparece o Bruce Springsteen. We are the world! Quando ele faz, parece o Bob Esponja. We are the children. Ó, os primeiros youtubers do Brasil eram os VJs da MTV. Se você pensar bem. Qual é o seu VJ favorito? Eu tenho um VJ que eu odiava, que era o Rafa. Que devia qual ser um, deles? Era um magrinho. Tinha o Rafa Alonso. Era um meio PC Siqueira, era assim. Era um que falava meio assim? Era um meio PC Siqueira, era o Losso. Assim. Mas assim, ele tinha a cara de ser um cara muito de gente boa. Mas eu não gostava dele na televisão. Uhum. Eu tinha essa crítica, assim, tipo... Ele não é bom o suficiente para estar em tela. Que tinha mais de um Rafa na VJ? Não lembro. Eu acho que sim. O Edgar era legal. Por razões... Edgar sempre me passou uma vibe de cuzão tão grande. Não, eu achava ele o cara gente boa, que era amigo do rolê, sabe? Assim, aquele cara que conhece todo mundo, chega no boteco, cumprimenta você, fala, ah, peraí, meus camaradas estão ali, cumprimenta todo mundo. Pra mim, parecia isso. Aí eu gostava do João Gordo, por razões, tipo... Qual era o seu favorito? Era acho que o João Gordo. Tá. Que era o mais aloprento do rolê. E você? Eu fico assim entre o Cazé e o Thunderbird, não sei. Ah, o Thunderbird. Pô, o Thunderbird era foda. Olá, amiguinhos. Olá, amiguinhos. Eu gostava do Massari por respeito. Eu gostava do Massari porque eu achava ele um cara legal, mas o programa dele era insuportável. É, era só... Insuportável. Vamos ouvir agora uma banda islandesa que lançou não, tipo, um CD você, que foi gravado... Você conhece Midnight Oil? Um fjord. Então, eu saí de Midnight Oil, passei por 28... tendências diferentes de música, partindo deles e cheguei nessa porra aqui, ó, que vocês vão ver agora. Você sabia que o vocalista do Midnight Oil veio fazer um protesto anti-poluição na Avenida Rebouças com uma máscara de gás? Sério? Cara australiano. Que da hora. Eu respeito muito esse dia. O cara é australiano. Louco. Ele veio na Rebouças. Mas é verdade, os youtubers. Tem algum youtuber que você gosta? Thiago Pesanetic. Não. Nenhum. Ah, eu tenho. Eu gosto, mas vai parecer cuzão, porque eu vou falar que é gringo, né? Daí não tem problema. Daí é meio foda, né? As pessoas falam, ah, eu gosto dos gringos. Ué, o youtuber brasileiro faz tudo mesmo uma bosta? Não gosto mesmo. Olha, tipo, Muita gente não gosta mesmo, não gosta do que produz, não. É. Mas é quase do que a gente produz. Né? Ah, eu gosto, é legal, vai. Quando a gente tiver dinheiro e recursos... Tem gente que gosta, tá bom, então. É, o que a gente quer é que as pessoas gostem, a gente não faz pra gente. Não, não mesmo, definitivamente não. Se eu fizesse pra mim, ia ser tipo um filme do Wes Anderson, assim. Com todo vídeo, tudo centralizado, tudo com a mesma paleta de cores. Se fizesse pra mim, eu não fazia. Se eu fizesse pra mim, ia ser um monte de vídeo louco, assim. Que... Não, ia ser tipo aquelas playlists loucas que tem aqueles vídeos de 5 segundos, um negócio meio Vine, assim. Ah, isso é legal. Eu faria isso, faria, assim. Isso faria. Tinha um que era, como é que era? Que era como instalar o Windows. Aí era o cara, tipo, vinha com o CD, colocava, daí ele jogava ovo, farinha. Ah, sim, o How To, like, fazer esses bagulho. Mas assim, foi engraçado. Nos três primeiros vídeos. Os três primeiros vídeos. Mas foi muito engraçado. Eu ri muito quando eu vi a primeira vez. Um cara que permanece engraçado até é o John Sudano. Quem é esse? Que eu linkei faz uns episódios atrás. Que ele... Ele tem um canal, é um cara extremamente obeso. Ele usa o pior ângulo possível. Ah, eu sei quem é esse cara, eu sei. De baixo pra cima, sei quem é. E ele só canta. Ele faz covers de músicas. Só que toda a música, quase toda a música, a letra que ele usa é All Star do Smash Mouth. Nossa, eu preciso ir embora. Voltamos pra aquela época que o Thiago olha pro relógio e fala: ai, meu Deus, o ônibus! Mas é isso, né? Então, a gente falou de tudo direitinho? Tá todo mundo feliz? Não, mas vai dar pro gasto. Não, se quiser elaborar, vamos lá. Mais 10 minutos, vai. Não, 10 minutos serve pra quê? Pra quê? Esses de correr. É muito estranho quando você faz isso. É muito estranho. O que é aquilo? É um botão. Baroni. Sabe que eu odeio, seu filho de uma puta? Vai tomar seu cu, cuzão do caralho. Eu te odeio, Baroni. Eu quero que você morra. Eu pensei que você ia animar. Você vai tomar no cu, vai se fuder, não come mais chuchu. Tira o efeito. Logo, tô mandando. Não tirou. Vai logo, precisa ir embora. O que tá acontecendo? Não, não tá. Tá com efeito, mas tá. Eu odeio pessoas que acham que. Eu odeio qualquer um que imita o Silvio Santos, pra ainda ficar no tema. Sabe que eu sempre quis imitar o Silvio Santos, não consigo. Mas ninguém consegue, aí que tá a questão. Sabe aquela coisa que... a gente consegue chegar perto. Porque assim, existe imitação... uma pessoa que imita bem o Silvio Santos, que é o cara do Pânico. Mas pera lá, imitação... O Ceará do Pânico. Acho que o ponto todo da imitação não é ficar exatamente igual. É você pegar características... Concordo. Da pessoa e fazer aquilo. É tipo uma charge da voz. É uma caricatura da voz. Sim, concordo. A imitação mas dele o Silvio Santos... pro Silvio Santos é isso. A imitação dele pra Marília Gabriela é isso. Que, aliás, é o que eu imito na hora que eu vou tentar fazer. É isso, entendeu? Mas eu discordo, assim, porque... Do Faustão, um puta exagero quando a galera imita o Faustão. Já imitam melhor. O Silvio Santos é aquela coisa que parece que é tão fácil que ninguém consegue fazer. Essa é a genialidade da não coisa. É, você já viu, por exemplo, o João Kleber imitando o Silvio Santos? Nossa, não. É tipo eu imitando o Silvio Santos. É péssimo em tudo que faz. Não. João Kleber é o grande erro das celebridades. O sabe o que eu odeio hoje? Tem que ser ligado à celebridade. Eu odeio o João Kleber. Você não gostou nem daquele vídeo da Netflix? Não. Do teste de fidelidade? Não. Achei uma ideia da horinha, mas tipo... Não gostou do João Kleber? Se fosse 10 anos antes, seria mais interessante. Deixa eu ver, você... Do João Kleber, deixa eu pensar. A única coisa que eu gosto do João Kleber é o João Gênesis Evan Kleber. É a única coisa. Ele é muito foda mesmo. O Sérgio Malandro... O Sérgio Malandro é responsável por um Sabe Que Eu Odeio também. Porque eu não gosto do Sérgio Malandro de stand-up. Eu gosto do Sérgio Malandro do Porta dos Desesperados. Sim, era o rolê dele. Aí ele fazendo stand-up... É... Aí eu trabalhava com um cara. Agora eu posso falar, eu quero que se foda. Eu odeio stand-up. Eu odeio stand-up. Eu amo stand-up bem feito. Quantas pessoas fazem bem feito no mundo? Zero. Oi, Louis C.K. Sério. Eu odeio stand-up. Louis C.K., você não gosta? Ele é o melhorzinho, assim, mas eu odeio stand-up. É bom, todo conceito de stand-up eu acho idiota. Eu não acho o conceito idiota, eu acho a execução idiota. É, eu gosto do Louis C.K. e do Jerry Seinfeld. Eu gosto dos dois. Nossa, o Seinfeld ainda quer sempre... Ah, e as pessoas que gritam no metrô? Ah, as pessoas que gritam no metrô, elas gritam no metrô, né? E aí, o pior é que a voz dele é assim, música, e aí você não escuta, porque a pessoa grita no metrô, né? Você fala, por que você grita no metrô? O negócio dele é ser um judeu exaltado. Tipo, ah, vai tomar no cu. Mas eu gosto. Ah, vai se fuder, porra. Você reclama da repetição do não sei o que lá, do como jogar ovo nas coisas. E tá falando que o Seinfeld é ok. Ele faz a mesma coisa. Eu tava tentando há 40 anos. Não, eu não tô falando que eu gosto. Calma. Porra! Você sabe que eu odeio o Thiago Pesanetic. Eu gosto. Mas não é que eu assista sempre. Eu assisti tipo 3, 4 stand-ups dele. Eu acho legal. É a mesma bosta! Mas eu gostava do programa Seinfeld. Todo comediante stand-up faz sempre a mesma bosta. Não concordo. O Louis C.K. ganha destaque porque ele faz bem a mesma bosta. Mas é sempre a mesma bosta. Cada comediante stand-up tem a sua forma de fazer. O Louis C.K. Ele faz uns twists nas coisas pra ir testando os limites da coisa. Mas é a mesma fórmula. Se você parar pra olhar sem... Ah, não. A fórmula é... negócio, é igual. Toda piada do Louis C.K. é igual. Toda piada do Seinfeld é igual. Toda piada do... Ah, não. É a fórmula do cara. Sérgio Malandro é igual. Toda piada do George Carlin era igual. George Carlin era foda, agora que eu lembrei. Ele era foda porque ele criticava Deus, você adorava isso. Lógico. Mas caras fazem a mesma coisa o tempo todo. Não, isso sim, mas o George Carlin, tipo, ele... É a mesma coisa. Ele era um pensador de stand-up, ele é um passo além. Seja sincero, admita isso do fundo do seu coração. Eu odeio também as pessoas que levam 100% a sério o Zeitgeist, aquele documentário... Agora eu acredito que 11 de setembro aí, ó, foi o governo americano que fez aí, ó. Também odeio. Quem é essa pessoa? Tem. Não, é que fala desse jeito. Da onde veio esse ser humano? Aí, ó. Que 11 de setembro, aí, ó. Eu odeio. Não sei se eu odeio, mas assim, eu odiava. Odiava, pronto, eu odeio. Eu tô falando porque você não tá falando nada, eu tô falando. Normalmente é um por episódio, né? Eu odeio, eu odiava a época em que a Avril Lavigne era famosa. Por quê? Porque não, calma. Porque as pessoas usavam roupa da Avril Lavigne, tipo assim, era bonézinho pra trás. Meu irmão usava. Então. Gravatinha vermelha larga em cima da camiseta branca. A Thaís, nosso ouvinte... É quase um rebelde. A Thaís, nosso ouvinte, falou que se vestia assim. Teve um dia que eu zoei alguma coisa no Twitter e ela falou. Cover de Avril Lavigne. Triste. Pior ainda, eu odiava, sabe quem? As pessoas que eram fãs, isso eram homens e mulheres, do Evanescence. E se vestiam como a Emily. Nossa, assim, gotiquinha, steampunk. É, só que o mais legal, a Emily tipo, tinha 44 anos, assim, se vestindo daquele jeito, assim. É, mas aí tá certo, ganhou dinheiro. O que mais que eu odeio? É, a voz tá indo, você tá percebendo que eu tô ficando mais rouco ao final. Uhum. Tô ficando mais sexy. Ou não. Let's get it on. Ah, não, eu posso cantar Barry White. Dá pra você cantar Tom Waits daqui a pouco. É. Que mais? Eu odeio mais alguma coisa. Fala aí alguma coisa que você odeia. Nossa, já foi muito intenso esse ódio. Vamos lá, vamos continuar então falando. Já que eu tô nas coisas ligadas às celebridades que eu odeio. Faz o seguinte, você vai falar onde as pessoas encontram a gente e para cada uma delas você dá um exemplo ligado a uma celebridade que você odeia. Ligada à mídia que eu vou falar. Isso. Vamos lá então. Tipo, site. Odeio algum site? Qual que é o site? Isso não é um site.com. Certo. O que tem lá? O podcast? Tem o podcast e tem tudo lá. Tem os links pra você acessar tudo. Tem tudo que a gente faz. E lá... Você pode deixar comentário, que tem a promoção do Dilão. Tem a promoção do Dilão. Leia lá. Mas ligado ao site, eu odeio os comentários dos portais de notícias. Eu adoro. Mas eu ia falar. Mas mostra ao mesmo o tempo... pior da humanidade. É, mas ao mesmo tempo eu adoro. Nós temos o Instagram, que é... Sim. Isso não é um Insta. Não é um Insta. Não é um Insta, desculpa, gente. Vê se vocês acertam aí pra seguir a gente lá. E eu tenho arroba tpzanetic, arroba fbarone. E no Instagram, eu odeio as pessoas que fazem crossfit e que correm. Porque vocês só postam isso. Tem um amigo que só faz isso. Bom. É, antigamente as pessoas só postavam comida, né? Pelo menos tá variando. Comida me incomoda menos, porque tem menos do que gente que... Mas antes era só isso, é que você não pegou o começo do Instagram. Sabe quando você entra no Instagram e você consegue ver o que as pessoas estão curtindo naquele momento? É. Tem um cara que faz crossfit que eu tenho lá, que eu sigo, que ele só curte foto de crossfit só. Dos outros crossfit. Dos outros crossfiteiros. É tipo uma tribo. É, no Twitter... Nós temos o não é um perfil, arroba não é um perfil, ou arroba tpzanetic, arroba barone. E no Twitter eu odeio quando... O que eu odeio? Ah, eu odeio quando você, tipo, posta qualquer coisa assim e de repente aparece uns bolsominion, aparece umas coisas assim, tipo... Esse seu dia é uma celebridade, mas ligado ao Twitter. Uma celebridade ligada ao Twitter? Puta, tem um monte. Tipo, esses que eu falei, pastor, essas coisas assim... Cara, sabe o que eu odeio no Twitter? O Dan Scott. É ruim, é? Você segue ele, alguma coisa? Ele me irrita, não sei porquê. Eu não sigo, né? Então eu não vejo ele nada. Ele me irrita. Ele usa a fama dele de grande roteirista de Homem-Aranha ou pra dar retweets masturbatórios. Ah, sim. Ou pra arranjar treta com pessoas aleatórias. Tipo, ele é igual pessoas famosas de quadrinho nacional. Ele é o Lobão. Não, é igual a galera de quadrinho nacional. Tá. Ou vai replicar a gente falando bem das coisas deles, ou vai arranjar treta aleatória com qualquer pessoa. Que bom. É igualzinho. Mas você segue ele ou não? Sigo. Nossa, não, eu não seguiria. Eu deixei... É que teve uma época que eu comecei a seguir contos que pareciam interessantes e parei de usar o Twitter por meses. Sabe o cara que a gente boa dos quadrinhos gringos? Nossa, olha, eu sigo essa pessoa. Tem umas pessoa que, que é boa nos quadrinhos gringos é o Brian Michael Bendis. Sim. Ele é gente fina, sim. Cara do boteco. É que tem gente também que, assim, você tem raiva, às vezes te irrita, mas você quer seguir. Isso acontece. Pra ficar com raiva. Tem um motivo. Eu não gosto dessa pessoa, eu quero que ela me dê motivos pra continuar sem gostar dela. Não, tem o Max Landis, roteirista de Hollywood, né? Ele... Ah, ele ficou famoso, ele é Twitter depois de ter falado um monte de merda da Leia, da Carrie Fisher, né? Quando ela morreu. Mas ele, assim, eu gosto de muita coisa que ele fala, mas ao mesmo tempo eu também não gosto. Então eu tenho muito amor e ódio pelo Max Landis. Mas é interessante seguir ele no Twitter. Se você fala inglês e quer seguir um cara que tem opiniões fortes, ele não chega a ser cuzão. Eu sempre achei ele meio merdeirinho. Assim, ele é, mas assim, mas tem horas que ele solta umas coisas que são muito fodas. E ele é muito... aberto pra falar algumas coisas de indústria, algumas coisas assim, que são interessantes de se ver. Por como é um cara que tá dentro, é legal ver. Faltam duas redes. Duas? Ah, tem o YouTube, que é o... Isso não é um canal. Nós temos a URL. É. Puta que pariu. Aham, uhul. URL é nossa. It's my shit. Oh, I like this. Então... É, isso não é um canal, assista os vídeos, assine o canal, dê seu like, surra de like, papapá! Nossa, não, caralho! O que eu odeio no YouTube, nossa, coisa pra caralho, isso aí dá pra fazer um episódio inteiro falando isso. Mas tem coisa boa no YouTube, então é só procurar. De qualquer forma, tem o vídeo da Pá tocando uma música. E outra rede, você falou, tem mais uma? Ah, e o Facebook com isso, não é uma página. Olha, sinceramente, no Facebook, eu odeio tudo praticamente. O Facebook tá muito irritante depois de um ano pra cá, mais tempo que isso também. Dito isso... Tudo. Tudo? Tudo. Tudo o quê? Tudo. Tudo acaba? Tem um perfil legal de seguir. Donald Bane J. Trump. Esse é o quê? No Twitter? É o Bane, Donald Trump. Eu não conheço. Você vai linkar aí? Não. Ah. Você me manda? Não. Não. Então, dito isso... Que é isso? Batman! O que você tá falando? Sou eu, Bane! Nossa, eu imito mal as coisas. Você tem que falar. Como é que é? Todo mundo é o Picard agora. Não, o Picard é Logan. Olha, tá ficando melhor, hein? Só pior. Logan. Ó, oh, ficou bom, hein? Não. Nós estamos gravando aí, sabia? Sim. Vai ficar aí? Sim. Se eu não apertar o botão, vai ficar até o final. Tom Hardy. Ele fala bem assim, né? Tom Hardy. Tá ruim sua imitação. Aceita. Não! Cala sua boca, pivete! Pivete? Seu criancinha merda! Coisas que a gente não ouve mais hoje em dia. Pivete! Pivete! Goró! Traquinas! Seu garoto traquinas! Qual era seu personagem favorito de Carrossel? Jaime Balilo. Palilo. Palilo, porque ele ficava triste, tocava gaita. E o Paulo Guerra, eu gostava do Paulo Guerra. Lembra quando fazem sopa de tartaruga, que a tartaruga é dele? É verdade. E ele vai pra casinha lá, pro casarão, tocar a gaita, tristinho. Aí lembra quando chegou Mário Ayala, que era o grande bully da escola? Não. Mário Ayala, esse que depois se tornou parte da Patrulha Salvadora. Lembra quando teve a corrida do Cirilo com o carrinho dele? Lembro, pô, isso era fantástico. O Jorge... Jorge... Tadeu. O Fabio Júnior com o Porsche e o menininho no carrinho elétrico do lado. E o Cirilo... Ceninha. O Cirilo ganhava, né? O Cirilo ganha. É, oh, o Cirilo era legal também. Oh, o Cirilo, não, eu acho que o Cirilo não ganha a corrida. Ah, ele bate, nos sacos de lixo, é verdade. Daí o Jorge... Jorge Ayala... Eu falei o outro também, era o Mário Ayala. Sei lá. Jorge. Tadeu. Jorge deu salto. Deu salto. Eu falo que a minha mente ela guarda essas informações, não tem porquê. Aí o Cirilo bate e quem ganha é o Jorge, é verdade. É a meritocracia. E tinha o Kokimoto, o personagem mais estereotipo do mundo, né? Tinha o Papaco, né? Quem? Pistoleiro Papaco. Que é isso? Você nunca viu o filme do Pistoleiro Papaco? Não. Cara, tem no Netflix dos Estados Unidos até. The Gunman Papaco. Posso falar uma coisa que me incomoda? Você fala no Netflix, é na Netflix. Foda-se. É, tudo bem, mas se eles não quiserem patrocinar a gente? Foda-se. Patrocinar podcast? Eles vão patrocinar o canal, né? Melhores eles fazem, eles fazem stream de vídeo, rapaz. Eles podiam fazer isso. A gente tem isso no canal. Então, vai que eles contratam a gente pra fazer um stand-up que nem o Felipe aí, Neto. Eles vão fazer... eles vão pagar pra gente falar coisa no canal. Isso não é um streaming. Isso não vai dar certo. Se eles chamar, ó, o Felipe Neto fez stand-up isso lá. Isso não vai dar certo? Não. Isso não dá... Ó, melhores nomes de novela do SBT. Número 1, Café com Aroma de Mulher. Puta, verdade. Olha. Pícara Sonhadora. Pícara Sonhadora. Trilogia das Marias. Maria do Bairro, Marimari, Maria Mercedes. Marimum. Interpretado pela Thalia. Cabelo rosa. Lembra quando a Gretchen dançou com o Van Damme ali e ficou com o pau duro? Lembro. Mas acabou as novelas? Pícara Sonhadora da vida? Café com Aroma de Mulher, Pícara Sonhadora. Lembra que tinha uma música... Qual dessas era que tinha a musiquinha do... Gaivota, que voa longe... Puta, qual... Ai, meu Deus, eu não lembro. Caralho. Puta, eu sei qual que você tá falando. Melhor piada que a Cacete do Planeta já fez com novelas da Globo. Chocolate com pimenta. Sim! Olha, o Cacete Planeta, vamos dar crédito ao que merece crédito. O Cacete Planeta já teve momentos geniais. Sim. Mas você tinha que achar no meio do churume, assim. Não, o Cacete Planeta, quando era o em folhetim... Você tinha que achar disco, era bom. O bonequinho do Comandos em Ação no meio do lixão, do aterro. É, exato. Caralho, achei o bonequinho, mano. Achei o bonequinho. Que pariu. É, da verdade. Dito isso... Dito isso, eu queria o jogo de videogame... Do Mundo da Lua. Blisto. O Blisto. Era o Blisto. E eu queria a camiseta ou o CD ou qualquer coisa dos Big Bad Boys. Todas as minas gostam de nós. E eu queria estudar no SESI. Sim, quem não queria estudar no SESI? Tinha comida. Tinha comida no SESI, é verdade. Nossa, era muito boa a vida do Lucas Silva e Silva, né? Sim. O pai dele era Antônio Fagundes. A tia dele era Lucinha Lins. E o avô dele era... Era o Gianfrancesco Guarnieri. Gianfrancesco Guarnieri, o melhor nome da dramaturgia nacional. Sim. Como é que... Eu quase falei o nome de outro italiano. Marcello Mastroianni. Mussolini. O avô dele era o Mussolini. Caio Júlio César. O meu bonzinho. Alguém tem que ler, esticar a mão pra... Eu preciso ir embora. Aperta o botão ali.